miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Pra essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas. Lá as pessoas de almas bem pequenas remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não. Pra quem não sabe amar, vive esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Diga lá! Diga lá! Se na piedade, essa gente careta, covarde, vamos pedir piedade. Se na piedade lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Como varizes que vão aumentando.